Minha origem é aquela que um tal de Mandela foi preso lutando no fundo da cela. Sob a luz de vela, foi me alimentando. Alguns anos depois eu li, deixei fluir. Orgulho que eu sinto da raça, do povo, orgulho que eu sinto de mim. Transborda aqui, mas o destino é um tiro no escuro. Baby, eu te juro, não é conversa. Nosso caso no passado seria motivo de morte, motivo de guerra. E hoje a terra com o Wi-Fi digital e o raio que o parta. Formamos um casal que na madrugada a polícia enquadra, te puxa de canto e te pergunta qual é do neguinho. Tá te assaltando, você diz assustada que não, enquanto me vê no chão apanhando. No motel um balde de gelo, alivio o inchaço e a dor. Depois te pego, rasgo sua roupa, aniquilo meu ódio fazendo o amor. Você tem que entender, pegar na minha mão, me apresentar pros seus pais, dizer: tô com esse negão, tô amando demais. Que tá feliz, eu também, como nunca estive. Nosso amor não pode ser um crime, crime. Mesmo que o mundo inteiro conspire. Você tem que entender, pegar na minha mão, me apresentar pros seus pais, dizer: tô com esse negão, tô amando demais. Que tá feliz, eu também, como nunca estive. Nosso amor não pode ser um crime, crime. Mesmo que o mundo inteiro conspire. A neblina intensa e o sereno se fundindo, Deus tá vendo. Mas não deixe sequer eu ousar perceber que você tá me escondendo. Que solte da minha mão, não, quando eu mais precisar então. Que a nossa diferença esteja na cabeça apenas do ser sem noção. Do que me encara na porta do shopping, do garçom que não atende a mesa, das que te chamam de pate snob, daquele olhar que nos rejeita. Quanta besteira, será que eles sabem o que eu carrego aqui? Sangue entre as veias, nervos e ossos, exatamente igual tu carrega aí. Você tem que entender, pegar na minha mão, me apresentar pros seus pais, dizer: tô com esse negão, tô amando demais. Que tá feliz, eu também, como nunca estive. Nosso amor não pode ser um crime, crime. Mesmo que o mundo inteiro conspire. Você tem que entender, pegar na minha mão, me apresentar pros seus pais, dizer: tô com esse negão, tô amando demais. Que tá feliz, eu também, como nunca estive. Nosso amor não pode ser um crime, crime. Mesmo que o mundo inteiro conspire. É um tabuleiro de xadrez onde a rainha troca de rei. Deixa seu posto zona de conforto e vai atrás do que ele faz bem. Por mais que a família faça piadas no almoço de domingo, ela baixa os seus quatro dedos, levanta do meio e me busca sorrindo. E eu luto por isso. É um viva, viva a rebeldia. Nossa mistura é o tom que dá vida, vida aos nossos dias. Seu preto te espera, enfrenta a guerra. Já pulei janela e saí escondido. Agora já era, avisa tua velha que esse preto aqui é teu futuro marido. Você tem que entender, pegar na minha mão, me apresentar pros seus pais, dizer: tô com esse negão, tô amando demais. Que tá feliz, eu também, como nunca estive. Nosso amor não pode ser um crime, crime. Mesmo que o mundo inteiro conspire. Você tem que entender, pegar na minha mão, me apresentar pros seus pais, dizer: tô com esse negão, tô amando demais. Que tá feliz, eu também, como nunca estive. Nosso amor não pode ser um crime, crime. Mesmo que o mundo inteiro conspire.